decolagem da 10 gol 1869. Recife, frequência 128.8, alterno 26.0. 288-260-3567, uma boa semana. Salvador, 35219 para puxa, acionamento, Pátio 3. No Pátio 3 está livre, reporte para o táxi, 219. Fortaleza, 219. Meu, no 43, Oceané, segue o gol à frente, ingresso na Juliette para o portão 01. Juliette 01, meu, 143. Salve, Mike uniforme, mantenha a posição antes da Juliette. Ele vai manter a posição da Juliette no quarto. No 645, segue o TAC, segue o parqueamento. Até o portão 10, tente o Falame da Infraero. Tem, seguindo o Falame até o 10, na 645. 7 approaching the end of taxiway Alpha. 1077, cleared line up and wait, runway 10. Cleared line up 10, confirmed by Bravo or Charlie? At your discretion, sir. Continue taxi via Bravo on the last taxiway. Bravo taxiway and report for takeoff. Cleared line up runway 10, via taxiway Bravo, Condor 077, we'll go. Controle, eu vou 1869, pode repetir? Conserto o radar 1869, sai da árvore. Ok, sai da árvore. Após essa curva, pode voar elétrico, da presente? Firmo após direita, direita elétrico 1869. Firmo após direita elétrico 1869, voa. Xenéa 6201, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 13325. 3251-3325, boa noite. Boa noite. Salvador, trip 5219 com 4 meia bordo, 4 horas alternando Salvador para o táxi. Prezado táxi, via de Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, no meia, boa viagem. 10 no meia. Bateu Índia, ponto de espera, 1895, obrigado, boa noite. Máquina forma antes da Juliette, com certeza. Sede, mantenha a posição antes da Juliette, ele faz a máquina forma. Táxi azul 4206, está com 2 horas e 50, altera da Maceió, 84 pessoas a bordo. Prezado táxi, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, QNH 10, 16, boa viagem azul 4206. Índia Alfa, ponto de espera do 2, obrigado pela colaboração aí. Valeu. Zero 77 airborne at 56. Contact departure 120.8. Com 077. Good flight, sir. Now to departure 120.8. Thank you, and see you next time. Condor 077. Bye bye. Departure, good evening, Condor 077, out of 1,800 feet, climbing flight level 330. Good evening, Condor 077, I'm ready to contact, climb maintain 330, on Puka departure. departure, flight level 330, Connor 077. 354, 5, serviço radar encerrado, chame Ireus 120, décimo 1. Somente. 35219, ao alinhar, tem livre a decolagem da 10, o vento é sul, 18 norte. Livre alinhar e decolar, 35219. Grato. Controle Salvador, boa noite ao 5219 da Trip. Suba nível 200, sai da Arbor. 200, Arbor. Controle, 5219, a possibilidade liberada a restrição na saída? Liberada a restrição, 5219. Livre 5219. Boa noite, Azul 4206, pode ser a próxima. Boa noite, Azul 4206, alinhar e manter o 869, vai passar 180, chama 101-288, alterna 260. 206, 190. 4-5, não é isso? Ali, livre, o cruzamento da 17, uniforme Mike uniforme, boa noite. Vitória, prepare Dael Leda Bideve, aguarde de cópia. Dael Leda Bideve, aguarde de cópia. Decolado 03, chame o controle. Em 1208, boa viagem. 208, boa domingo, obrigado. Nada. 1077, PS level 150, contact Recife, frequency 126.85, enable 125.45. Via Upwisk 50, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. 1208, controle, 5426, outras pontas. In case unable, 125.45, Condor 077, thank you, bye bye. Alô, Salvador, Azul 4206, está cruzando 2000 pés. 2206, sube e mantém 350, saída Puca. 350 na PUC. Precisa voar Aracaju pro 4206. Guarde, pode dar som. Solo, Salvador, uma boa. Sou Guarulhos, 340 nível autorizado, via Upzulu 10, Bridge, Upzulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivia, após conforme. Decolada pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5425, 3897. Quadro 206, autorizado VAR Aracaju. Aracaju, 4206, obrigado, hein, chefe. Chame pronto para congestionamento. Azul 4206, passar 160, chama o centro em 12685, alterna 2545. 2085, obrigado aí, boa noite. taxi 3897. Tente autorizar. TP5219, vai passar o 150, achando o centro em 1288, antena 260. 360, nível autorizado, via Alfa Zulu 10, bridge, Alfa Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5421. Autorizado, Guarulhos 360, Ópera Zulu 10 Bridge, Ópera Zulu 16, Belo Horizonte Trive, decolando da 10, curva direita, na Dael Leda Motiva, 128 e 5421 para o Oceanet 6259. 6259, poste posicionamento. Vai chamar, obrigado. táxi via Índia e Alfa. Plano de espera da 1-0, chame Torre 1895, que nem H1-0, no meio, boa viagem. 1-0, Salvador, 1-3-9-7. Boa noite, TAM 3897, está livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-9-0 graus, 8-9. Autorizada a decolagem de... sete decolando aos 2-1, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa noite, obrigado, 3297. Nada. Controle Salvador, boa noite, tá 3897, passa 1300, saída da EL. 3897, contato radar, suba ao 340, saída da EL. Gente, autorizo voar direto, Leda? Pesado, Leda. Gente, autorizado, 397. Delta 3897, devido a formações da posição chilena, autorizo para 230, preferencialmente para o Edmontiva. Autorizado, desvia direito, 3897. Sente, 3897, obrigado. Salvador, voo no 645, dá 90, pronto para pushback no momento. Livre resposta táxi no 645. Vai resposta para táxi no 645. Salvador, CDMO 259, pushback, estacionamento 01. Beleza, ficou lá no 01, aguarde. O 9 da Gol já puxou no 10 e já tá perto de iniciar o táxi. 6259. Salvo 6259. Sete após o desvio, voo e bridge. Após desvio, os autorizados. 35 a bordo, autonomia de 0340, alterno galeão. Autorizado táxi via NJ Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 10, 16, boa viagem. Voo no 645. 06, ponto de espera, torre 1895, voo no 645, obrigado. Né, 259, correndo equipe de solo, que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está livre pushback, recorte para o táxi. Após o Gol, está autorizado o push 6259. 71, contato radar vigilância, chegada bom, se desse mantenha 4000, ajuste 1-0 no meio. Boa noite, 1-6, 4-5, plano de pote 0 da 1-0. Alinha aí, mantém 1-0, 1-6, 4-5. Alinha, mantém 1-0, 1-6, 4-5. 897, passa 1-7-0, chama o centro em 1-2-5, 1 alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2. Boa, alinha sem livre a decolagem da 1-0. O vento é sul, 189. Gente, ao alinhar, livre decolagem, dono 0, dono 645. Pronto pro táxi 6259, 171 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna galhão. Prezado táxi, via IG Alpha, pode esperar da 1-0, chame 2-1-895, QNH 1-0 no meio, boa viagem. IG Alpha 2-895-0 no meio, 6259. Controle, boa noite, voo 1-645. 645, boa noite, suba ao nível 360, saída da EL, vigilância radar. 360 da EL. Meia meia, boa noite, acione identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilância. Salvo Salvador, vou 1-0 na rampa. Prossiga. Cada prefeito, então, aproveita o 10. Daniel Leda Motiva. 9 livre de decolagem da 10. O vento é sul, com 8 nós. Desde decolagem da 10, chama 62 de barra. Vou necessitar um desvio à direita da rota. Confira, pro que vai manter quantas milhas? 240 por aproximadamente 30 minutos. Salvador, boa noite, China 6259, saída da El. Chegou no 645, está autorizado o desvio de informações. Ok, obrigado. O 6259, contato radar, suba o 360, saída da El. 360 da El, autoriza com interesse do Alida. Obrigado, Leandro. Leandro, obrigado. É 259, prossiga. Prossiga desvio, temos algumas informações ali em Leda. A proa ideal seria 230 por 40 milhas. Autorizado, desvio à direita, 6259. Direita, 6259. Voo no 645, após o desvio, voo e BDEV. Após o desvio, voo BDEV no 645. Gente, vai manter essa proa por 15 milhas, confirme? Chegou. Pois, era está praticamente outra vez de peso. Depois podemos durar. Informe no término do desvio, bom no 971. Positivo, será outra vez da posição peso. Gente. Bono 645, vai passar 170, chame Recife em 1251, na antena 13325. 6259, controle? 6259, na escuta. Pode exercer o desvio, estou autorizado, vou abrir e subida restrita até o nível de voo 320. Após desvio, bridge, restrito nível 320, 6259. Você quer agir ao BT? Ciente, sua rota é Upper Zulu 10, saída da Eulia da Motima, guarde instante o Alpha Fox Alpha da Fox. O Gol 1971, passando 4.800 pés. Baixando para 4.000, ainda mantendo a proa 220. Eficiente, informa na perna do desvio. A gente informa ela. O piano não vai ser possível, senhor. Vai ter que ser pra dona, tá? Esse é o problema. E 4.000, pode continuar? Isso até 3.000 no 971. 3.000 no 971. Já tem condição de aprovar a dona. Ok, voo e dona, desça para 3.000 inicialmente. Para a dona, 3.000 inicialmente, voo 1971. Gol 1866, reduza 220 nós, vetor para sequenciamento, curva esquerda na proa 0, 30, limite ao localizador. C2220, esquerda 030, voo 1866. Vamos tomar a tela 2109 para colaborar. Então mantenha o 866. Autorizado para o gol 1866? Autorizado descer até 4.000 pés, 10, 16, ajuste. 4.000 no 06 no 866. Gol 971, agora autorizado 2.000, ajuste 10, 16. Esta pro intercept localizador e forma estabilizado. 2.000 autorizado, chama a estabilizador localizador em verdade, gol 971. Gente, no caso, apoio de viatura para qual pátio? 251 na TN 13325. 251 no 3325, né? 259. 1866, desça para 3000. Ajuste 10, 16. 3000 no 866. Nesta proa, intercepte o localizador e inicie a redução para 1809. Sim, chegou no 866. Meia autorizado ILS, que se rei, desça para 2000, reporte FUI ILS. ILS autorizado, desce 2000 no 866, reporta. Retiro 2 milhas para o externo, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895. Ô, 9971. O 8866 segue traço da companhia, meia dúzia de milhas à frente, complete final ILS, X-Ray, torre 11895. Visou, tá, tem um ticket 1895, obrigado, boa noite, 8866. Boa. Passando de a serra, baixar a travada de serra. Chegou no 971, tá livre o pouso, na 10, o vento é 190 graus, 062 de nós. O ajuste 10 no 6. 16, tá livre o pouso, 1971. Alfa Fox Alfa para acionamento de táxi, chame torre em 118 decimal 95. Solo Salvador, boa noite, até 3197. Centro da informação Victor, solicita Galeão, nível 360. 397, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Pesolo 10, ESMAP, DCT Lúbito, Barbacena e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1208, controle, 5444, transponder. Agora 190 graus, 62 norte, tá livre o pouso 10, voa 1971, né? 71. Cola da 10, curva direita, saída da EL, transição Leda, DCT Motiva. Controle Salvador 120.8, transponda 5444, gate, meia dúzia, na 3197. Pronto para o pushback acionamento. 397, daí eu lido, transição Motima, e Motima interceptou o peso do 10 e segue com foco. No pátio 3 está livre, no pátio 3, confirma? Gate 626, pátio 1, pronto para o puxo de acionamento, a rota foi brifada, consciente. Se for acionamento, está autorizado o pushback de acionamento em pós táxi, 397. Autorizado o pushback de acionamento, está 397. Gol no 866, uma milha 209. Gente, gol no 866, segue um banho da companhia. Aguarde pista livre, o ajuste é 1-0-1-6. Na escuta no 866. Na 8, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 3.000 pés, ajuste 1-0-1-6. Boa noite, é o 971 da Gol, Pro. 971, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 971. Informe o Alfa, posto Alfa, tá livre o táxi até o ponto de espera da 17. E reporte pronto para decolagem.